você mostrar o seu gingado, esse teu samba que é só teu. Ah, mas vem me dizer daquele amor que me tomou o peito ao ver você passar. Eu nem queria amar, mas você me fez ceder, me fez mais, me fez viver num beijo que me deu, num beijo assim tão seu pra me dizer. Foi pra me mostrar que do mal se faz o bem, e eu em paz movi um trem que veio em contramão. No mar, no ar, a sua convicção pra poder sonhar. Você mostrar o seu gingado, esse teu samba que é só teu. Ah, mas vem me dizer daquele amor que me tomou o peito ao ver você passar. Eu nem queria amar, mas você me fez ceder, me fez mais, me fez viver num beijo que me deu, num beijo assim tão seu pra me dizer. Foi pra me mostrar que do mal se faz o bem, por amor movi um trem que veio em contramão, no mar, no ar, a sua convicção.